Ah, mantém posição naquilo, aguarda a companhia finalizar o push e após prossegue para a posição 0543. Sente visual com o cabo da companhia, 0491. Comandante, o chaminé 321, táxi 42, 4 horas, galeão. É 1-42 a bordo, por 42042. Autorizado o táxi via Índia, ponte esperador no 02, 1-8, som 612, que é ligado no 08, o chaminé 331. Índia 2862-0-1-8, obrigado, 0331. Mike Charlie Yang, acionamento táxi 2862. Transmissão ininteligível, confirma. Tirando base com trem de pouso baixado e travado, Olimpo 02. Gente, Olimpo aguardando autorização de toque remetida. Parando autorização de toque, Olimpo. 5729, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000 pés no 019, podemos voar direto, Duna? Foi pelo inicialmente. Pelo inicialmente, 7721, obrigado. Aguarda a coordenação, o Vitor Mike Quebec. Salvador. Boa tarde, Xanel 331, ponte espera no zero, pronto, visual com o eletro da fase nacional. Estimativa, após o tráfego na curta, ali mantém o Xanel. Após o tráfego, ali mantém o Xanel. Olimpo tem livre toque remetida, vento de 150 graus, 109. Livre toque remetida, Olimpos. 0 torre, 1-8, são 612, Kiringal no 0-8. Ponte espera da 1-0, torres 8-6, 5-6-2-7. Meio 48, reduza para 2109. Reduzindo para 210, notou o 64. Meio 4807, tem que estar no localizador. Gol no 807, a minha torre 186, até o meu posto. Muito bem, obrigado, boa tarde. Gol no 012, boa tarde. Boa tarde, gol no 012, identifique, chegada é a mar e desça para 5 mil pés, o ajuste no 019. Identificou, chegada a mar e 5 mil no 09. Solo, chaminé 3, para o inspecionamento, na remota. É 3-2-1, autorizado para inspeccionar, boa tarde. Tá. Aguardando instruções para girar base. Circuito padrão, reporta através norte, Olimpo 02. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 807. A 2 milhas do marcador que trem baixado de checar. Gol no 807, aguardando pista livre. Guarda 807. O Xané 6331, no vento de 160 com 10. O P3 já ingressou, perna do vento, está autorizado a decolar. Livre decolagem da 10, Xané 6331. Ponto espera da 10, pronto, 5627, possível decolar de imediato. 5627, estou ciente, devido à aeronave na final já está passando externo agora, vai manter ponto de espera. Vai manter ponto de espera, 5627. Pega no meu pé, Carol Lourenço, autorizado, decola 597, curva direita, corredor axé, controle 120 decimal 8, aciona 0161. Estacionamento táxi 2. 3862, Victor Quebec. Sérgio Norte da Torre, Victor 02. Olympus. Inicie 360 pela direita e aguarde instruções para interceptar a perna do vento no zero, Olympus. Iniciou 360 pela direita, aguardando instruções, Olympus 02. Vitor Mike Quebec, livre acionamento. 807, autorizado pouso, 160 com 10. Ele pouso na 10, Gono 807. Puxaré 6331, aos 45 no 208. 208, boa, 6331. Via de Santana aqui à minha direita? Não entendi, a sua direita? Feira de Santana. Afirmo, Feira de Santana ficou a sua posição de 4 horas. É isso aí. Obrigado, hein? Eu botei uma rádio aqui de lado, só pra confirmar. Obrigado. 4 horas e 28 minutos. Obrigado. Opa, foi atingindo 3 mil. Todo 648 está autorizado ao final do procedimento, reduza para 179, desça para 2000 e informe a estabilizada. 2000 autorizado, o procedimento é reduzindo para 170, vai apontar estabilizado, igual ao meio, boa noite. Controle de Salvador, Xané 63, 31 da Colô. 3862, é muito bom pouso. Controle de Salvador, Xané 63, 31 da Colô. Então 3217, continua a aproximação e forma a TR tripla alinhando agora para decolagem, aguarde pista livre. Quase, 3217. No Quebec Serra, prossiga para o controle. Obrigado, boa tarde, Quebec Serra. Mantenha os corredores, 1500 pés, o ajuste no 09, informe em Paris, Pedro. Quebec é. 5729, está autorizado Duna, descida para 2500 pés, o ajuste permanece. Informe no localizador. Direto Duna, desce para 2500, o ajuste permanece. Obrigado. Olá, já 10567. Alfa Juliette, foi reportante da Juliette, Bono 807. Juliette, Tecnologia Via Alfa, reportante da Juliette, 807. 6000 na frente de dono, gol 1092. Ingressar na perna do vento é longa. Negativo, 1360, o segundo tráfego está passando dono agora. E aguarde, após o próximo 360, acho que é possível ingressar e manter a perna do vento. Ciente, mais um 360 para o Olympus 02. Tango Yankee, Serra Serra, controle. Por Yankee, Serra Serra, prossiga. Qual a sua posição agora em Xer Serra? Através do Aeroclube S10. A gente informa que não recebe informação dos coronados. Está mantendo. Sente Quebec mantém. 5627, observa a gestão de curva após 2000, decolou aos 49, controle em 208. Controle em 208, observando. Bom dia para trabalho. De 12 horas, está mantendo 500 pés e um tráfego adicional, posição de 1 hora com rumo oposto, mantendo 1500 pés a 16 milhas à sua frente. 7, muito obrigado pela gentileza da informação. 57, do Arlan. Controle Salvador, muito boa tarde, Tripe 5267, pressão da PUCA. Boa tarde, 5627 da Tripe, contato radar, subiu para o nível 190. Para 190, quando possível, possibilidade lá na Caju. Voijama inicialmente aguardando Aracaju. Jama aguardando Aracaju, 5627. Essa perna do vento aguarda a base, Olympus 02. acima da Juliette, tá visual com o Xanã. Dando passagem ao Xanã na... pós a Juliette. Remoto no 3, gol no 807. Ok, passagem ao Xanã, prossegue para remoto no 3, gol no 807. Sim, sim. Frequência 1251 e alternado 13325. Recife 125. Recife 1251, 3325, Xané 6331. Vitor Mike Quebec, observe a aeronave da Gol na final no zero. Após passagem do tráfego, está autorizado a decolar. Após passagem do Gol, zero, decolagem. Olimpos aguarda para girar base. Meia dúzia de milhas, rumo sul, cruzando 5 milhas, descida para 2 mil pés, é um Boeing que está 37800. Ainda não, Vitor, é autorizado a rotatória? Tenda Paris está aguardando a rotatória, Quebec Serra. Sim, é, Serra. Salvador, boa tarde, tá 3155, gate 9, gente da informação, papá para autorização. Autorizado a final do procedimento, vai seguir tráfego da Webjet, só número 2, isso é para 2000, informe no localizador. Desce para 2000, chama o localizador, não está andando. Zero curva direita, saída da Rael, Leda, Eudes. Controle 120.8, aciona 5446, tá 3155. 3155, tá autorizado então Salvador Guarulhos no 340, decola da pista 10, com primeira curva à direita, subida da El, lentamente, upper Zulu 440 via 120.8, controle e o transponder em 5446, o TAN 3155. Correto, a ponta push. Portará. Mike Eco Delta, chama a interseção para ingresso. Zero 02 vai observar tráfego decolandão no 7. Vai curvar direito e ingressar no corredor Axé. Tem livre toque arremetida, pista 10, 150 graus, 109. Livre toque arremetida, Bruninho 202, observando o tráfego. Vitor Mike Quebec decolou 5-3, ingressa corredor Axé, 120.8. 208, grato, até a volta aqui, né? Mike Charlie Young, ciente, aguarde passagem do P3 na final no zero. Após passagem do tráfego, tem condições de manter separação com o tráfego que decolou anteriormente? Então, após o P3, tem livre decolagem no 7, 140 graus, 109, o Mike Charlie Young. O Pés Manché reportará farol da Barra. Solicita 2.500 DCT Cairo Lourenço, senhor. Autorizado, 2.500 pés direto Cairo, Mike Beck. É Beck ciente. Salvador, WebJet 5729 vai passar Simbra, baixado e checado. Web, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Prosseguindo e aguardando o Web. Quebec Serra está visual com o campo? Afirma. Sete, atento para o P3 da Força Aérea fazendo TGL na pista 1-0. Chame a torre, frequência 18.6, até o meu posto. 18.6, obrigado. E boa, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra... continua na aproximação para 1-7. Corrijo, mantém o setor da rotatória em espera. Aguarde instruções para ingressar final no 7. suficiente, mantém esse canal, rotatória Quebec C. Estou com o RMT 855, mantenha a perna do vento e aguarde instruções para girar base. Mantenha a perna do vento e aguarde para girar base, amigos. Web 5729, autorizado o pouso, pista 10, 140 graus, 109. Ele pouso 10, 5729. Martinha Lima que decolou, 1208 controle, ingressando no Rancher. Charlie R, controle 1208, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papa Nome Alvain Charlie Yankee. Boa tarde, Mike Charlie Yankee. Vou para o nome o pés, corredor Axé, informe no farol da barra. Informarei no pés, farol da barra. Lou no 012, completa a final, chama a torre, 18-6, termopolo. 18-6, boa tarde. Júlio 7, vento de 140 com 10. O Quebec Serra confirma visual com tráfego, mantendo perna do vento no 0, P3 da Força Aérea. Afirma, tia. Gente, o tráfego vai iniciar a curva direita para espera, mantendo a separação com o mesmo. Sim, a gente mantendo a espera, mantendo a separação com o mesmo, Quebec Serra. Olímpios inicia 360 pela direita, informa o tráfego, mantendo 1000 pés rotatório. 170. 30 final, 170, 35627. 170, autorizado 5627. Para o ano 1500 e reportará visual com tráfego. Está visual com ele. Puta que... Controle, o Kilo Quebec CR está mantendo 1 no 1500 pés, ó, aqui na rotatória. Torre. Matando igual no 012. Gol no 012, continua a aproximação que está 10. 02. Paninho para 02, pegou visual com tráfego, vai se manter a 1 no 1000, o tráfego está 1 no 1500. Estimativo. O Xenete tem livre decolagem pista 10, 150 com 10. Web, chama o solo 219. Some runway 10, mall of departure, transition flock 120.8. Control and squawking 5510 with information papa. Curly back one ready. We are on position 5. Report to push, real car. 614. Salve Salvador, boa tarde, Web 5729. Jet 729, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 5729. Já informa no farol da barra. Ok, senhor, tá autorização direta pra Maradi? Autorizado, 1000 pés direto, manda assim, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta. 2500, então Mike Echo Delta. Gente, Mike Quebec, 2500, informe na visual com o local de pouso. Mostrará visual com o local de pouso, visual Mike Quebec. Tor Norte, aguardando a passagem do tráfego na final do site. O Xené decolou ao 59208. Número 2 tem pouso autorizado, 150 com 10. Leve pouso, 02. Boa tarde, Oxané 6321, contato radar, vou para o nível 320. 320, Oxané 6321. Romeu, Mike e Charlie Yankee, só confirma o destino? A intenção é, após farol da barra, dobrar, virar à direita para 90 graus dessa proa. E após interceptar a magnética 060, prosseguindo nessa magnética por 55 milhas, mantendo 300 pontapés, deixando... deixando Camaçari à minha esquerda. Confirmando o Mike Damiani, que eu quero voar 300 pés. Afirmativo, é uma aeronave de prospecção. Prospecção com alvo médio número 1. Curta final no 7. Afirmativo, pode se manter na perna do vento. Afirmativo. Na retaguarda do tráfego, prossegue na do vento, aguarda girar base. Guardando para girar base, Olympus 02. Ok, fecho, vai se adiante, vai ingressar no, na reia Bonfim. Então vai descer para a pergunta da frente e vai informar que está no processo. São 2, direito 129. Seu solo foi 01. Direito 129, igual no 0192. Boa, Salvador, boa tarde. Igual 90. 192, Hebron. Gol 102, Taxi Alfa, reportando das 10. Via Alfa, reportará onde? M. Mantendo 500 para isso, o Charlie Mike Yanni. Na próxima boca do rio. Afirma, estamos navegando 60 para 300. Vamos manter essa proa de 285 por enquanto, procurando o passageiro. O helicóptero está à sua direita, com uma posição de 4 horas, 4 milhas, mantendo 500 para isso. Prossiga 6321. Você é pro de alerta, senhor? Autorizado, pro de alerta. Obrigado. Paulo, Salvador, TAM 3155 no gate 9 para puxa e acionamento. TAM 3155 autorizado, puxa e acionamento. Livre, puxa, aciona, chama para o TAC 3155. Deixa para o nível 050. Está autorizado o PRO de TAP. Autorizado TAP, nível 150, é isso? Confirma? 050. 050 então, de TAP. 322 identifica. Autorizado toque remetido, Olympus 02, 140 graus, 102. Excelente, deve estar remetido ali para o carro 2. Salvador, boa tarde, 35488, informação papá para descida. 35488, identifique, chegada é a Mari, desça para o nível 060. 060, Mari, 5488, obrigado. 20.8, aciona 0175. Siga, Mike Yank. Mantém condições visuais o Mike Tarniano. 262, o Indian. Frequência 12685 e alterna 12545. 12685, alterna 12545. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Prossiga 02. Na altura de 5 azul, tá visual com o carro, só de pouso, Salvador. Ok, Guardião 02, chama agora a torre 18612, até o meu pouso. 18612, obrigado, 02. Poxa, na 6321, chama em Recife, frequência 12260 e alterna 12288. 260-288 com recife 6321. Boa. Boa. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, condições de da presente prosseguir direto GRE. Afirmo. Tio, informa Guardião Olympus da Força Aérea, o P3, tá a 1000 pés na perna do vento, ok? Reporte no solo controlado do Grael, o Guardião 02. É reportado no solo controlado, parte do Grael, Guardião 02, bastante ao P3. O Olympus mantendo 1000 pés na perna do vento, informa o helicóptero da Polícia Militar, vai prosseguir direto para o pátio do Grael. Aguarde instruções para girar a base, Olympus. Ciente, Olympus aguardando para girar. Solo é o Gol, Golf, Golf Bravo. Gol, Golf, Golf Bravo. Solo, gentileza, Golf Bravo solicita o reboque da aeronave da ponte 4 do pátio 1 para a posição 9 do pátio 3. Golf Bravo aguarda, ok? Aguardando instruções. Ok, Golf, Golf Bravo, ciente aí aguardando. Você na 6314, chamado pro push. Teve qual 614? Está visual com o Cairo Lorenzo, solicita a frequência livre para a coordenação local. Frequência livre, Mike Abeck, no atraso para informar, tem um propósito. Obrigado, tá bom. That's the time to give you SLS, Gol 0012. 012, aguarda Airbus taxiar para o ponto de espera após livrar o eixo da Juliette, ingresso porta 09. Seguinte, após a aeronave livrar o eixo da Juliette, ingresso para o 09, Gol 0012. Solo Salvador, 3155, acionado, pronto para o táxi, PO 2151, autonomia de 0403, alterna o galeão. É 121 a bordo, confirma. 151, senhor. O TAN 3155 autorizado, táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera, dono 0, torre 1 no 8, só 612, que ligou no 019. Ciente, livre destaque de Apache 1 no Índia, ponto de espera da 10, 118, meia dúzia, resultado no 09, tá? 3155. Só a presidência confirmando o POB, 1-5. Negativo, 1-5-1, 151. Ok, agora confirmo. Ok. Autorização do toque remetido, ali. Aguarda, ali, 02. Tá remetida, 160 com 10. Livre, tá aqui remetida pra mim, pois, 02. Gente, Yankee Serra Serra, tente para um Charlie 208, mantendo 610 para o levantamento. Está próximo ao corredor Bonfim. Gente, para tente Serra Serra. Passarei do 2263, está livre a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. O ajuste no 019. Para 2019, reportar localizador. Por gentileza, é o número 1 na aproximação? É o número 1. Poderia coordenar com a torre um step side para a pista 197. Só quer pousar na 197? Afirmo. Ok, dá presente e vou direto em Índia Serra. Vou efetuar a coordenação com a torre e informe quando visual para a mudança de regra. Muito grato, senhor. Controle Salvador, boa tarde. O T3514, ciente da Papá. Boa tarde, T3514, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Desce para o 050 na Mari, 3514. 35488, da presente Voiduna, desça para 3000, ajuste no 019. Duna com 1019-5488. Titã 3155, aproximando com a escala da 1.